Tu le fais allumer. Tu le mets là, papa, tu le donnes. Meu nome é 200, chama a Torre, Salvador em 1 no 8, decimal 95. 295, obrigado, César. Avistado, vento 190 graus com 12 nós. Todos autorizados, pista 10. Então, pista operando com 1700 metros. Serviçada terminado, chama o controle, Aracaju em 120.3. Aracaju 20.3, 2710 da Azul. Azul 4082 chama a Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 1 no 8, Azul 4082. Salvador, boa. Bom dia, o Azul 4082. 4082, é o número 2 para pouso, continue a aproximação, aguarde pista livre. Vento 200 graus com 190 nós, está operando com 1700 metros. Ciente, aguardando pista livre, Azul 4082. Falou 3-0, chamando 2-0 no small. 2-1. Azul 4-0-8-2, pouso autorizado, pista 0. Tem livre pouso 1-0, Azul 4-0-8-2. Informar se a pista está seca ou molhada, por gentileza? Pista seca, não chove na vertical. Voo 962. 4082, Solas 33, ligar à direita, chame no 21 decimal 9, Solas. Direita 219. Prossiga aqui, Luciano Lima. Retornando aqui do Batim para o H, do navio Papa. Tem autorizado aqui, Luciano Lima, ao estacionar a frequência livre. Retornado, Lima, para trabalho. 9962 autorizado. Sinal ILS X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, patrão estabilizado, corre 963. Estabilizar sinal no zero, no 962. 962, chama a Torre Salvador em 198, decimal 95. 395, boa tarde. Boa. Padrão, muito boa tarde. Bom dia, Gol 1962. Está na final do 10, estabilizando. Bom dia, Gol 1962. Já avisou algum campo? Ainda não, Gol 1962. Gente, reporte visual, não chove na vertical, pista seca, vento 200 graus com 2 nós e pista operando com 1.700 metros. Ok, tá ciente, é pra estar visual, Gol, no 962. 1300, gol no 962. Teste no 962, pouso autorizado, pista no zero. Pouso autorizado, gol no 962. Papapá, Mike Romeo Alfa, controle. Mike Romeo Alfa, papapá, Mike Romeo Alfa, prossiga em condições visuais, proa do CEASA. Acione o código 5503, reporte 1 minuto para o CEASA, o Mike Romeo Alfa. Oi, Galeão, gol no 556, bom dia, no ponto espera 90, pronto. Autorizado, linha área de decolar. Pista no zero, ventura 90 graus, condições. Pista operando com 1700 metros. Tendo as condições de velhinho e decola no 90, gol no 556. 5-5-6-5-2, chamando 20-8, por favor. 208, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, gol 1556, decolou na sua escuta. Linha 556, contato na Dança, via saída São Bruno para o nível 360. Via São Bruno para o 360 no 556. Quatro, três, meia, acione a identificação, desta via chegada boa, médio 1 para 2.000 pés, Kennegal no 0, 1, 5. Temos médio 1 para 2.000 pés, tanto 3436, pode mais rápido, presente? Afirmo, tanto 3436. Pode estar rápido, presente, tanto 3436. 5-5-6, chama o centro Recife em 1-28-35, alterno 1-25-1. Recife 2235, alterno 25-1. Obrigado. Vamos para o Cerrado, Michael Melo. Michael Melo, chama a Torre Salvador em 1-28-95. Vai levar 5 semanas, Michael Melo. 3745, só para o progresso. 2745, autorizado a alinhar e decolar. Pista 1-0. Pista operando com 1700 metros. Vento 190 graus com as mãos. Autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, centro da pista, obrigado. 3745. É como é, Alfa, prossiga. Estou de prosseguir para Salvador, passo 3. Gente, repassando através nosso da torre Michael Mel. Pode andar, depois da Alfa. Estou no 790, autorizado a linha e manter a pista na 0. E mantenho na 0, vou na 0. Vai com o meu alfa, autorizado, dá presente direto para o PAT 3, vento 200 graus com as mãos, chame no solo controlado do pátio. A gente está autorizado a presente, está lá no controlado do PAT 3, do Michael Alfa. Leda, Otan 3745? Pesado, Leda. Direto, Leda, Otan 3745. Salvador, boa tarde, Azul 4463, informação Oscar 180, Ilhéus. Autorizado a decolar, pista 1-0, vento 1-0 graus, 11-9, pista operando com 1.700 metros. Gente, iniciando o gol 1-7-9-0. Ao lado, Michael Alfa. Tchau, chame o solo na copia aí, mano. Tá, 3436, tá liberada a velocidade? Entrada de restrições em TAP, reporte no localizador, autorizado LS, X-Ray, pistão na zero, na 3436. Tá falando de som, ele botar estabilizado LS, na 3436. Mano 790, decolou 03, chama no 20, decimal 8, por exemplo. 208, 790. Boa, terra 3191, boa tarde, eu posso esperar dar um 0 pronto. 3191, autorizado aliás, matei pistão na 0. Autorizado aliás, matei no 0, essa 3191. T90, contato radar, suba via saída pública para o nível 370. Via saída 370, boa 790. Na Laguna, pista na zero operando com 1.700 metros, vento 180 graus, no 29, autorizado a decolar. Autorizado a decolagem, operando 1.700 metros, só pista no zero, na 3, no navio. Voe direto, rondou Fox 08. Meu Fox 08, agora, né? 790. Salvador, 907, 907. 907, autorizado alinhar. E manter, pistão na 0. 907, alinhar. E manter, pistão na 0. Oi, bom dia. Papapapá, mais um mel. Tá fechando pronto pra decolar. Tá pronto, sir. Tá livre, com pronóstico. Vento 90 graus, 11 nós, Michael Mel Alpha. Vindo para o Michael Mel Alpha. Alfa, pro lado, irmã. Alfa, chame visual com a irmã. Visual, boa tarde, Alfa. 3191, decolou 06, chame na 208, boa viagem. 3191-208, grato, bom dia. Sou de Salvador, tá 3191, decolado, Sanvo 1 no Tóculo. Via saída Sanvo Uno para o nível 340. Sanvo Uno para o 340, tá? 3291. O SA 3191, dá presença para ele voar direto Sambo? Autorizado direto Sambo, SA 3191. Direto Sambo, grato. Vento 190 graus, 99 autorizado agora, pista 10, está prendendo com 1.700 metros. SA 10117, autorizado a decolagem da 10. Vamos animar o Maestro da Alfa. Gente, Alfa, frequência livre no coche. Um abraço aí, meu querido. Abraço, bom trabalho. 3745, faça nível de voo 170, chame Recife na frequência 128, decimal 35, altera 125, decimal 1. Alcança 3745, chama Recife, 251. 3745, chame Recife, em 128.35, alterne 125.1. 135251, obrigado, 3745. Estabilizado da 3436, localizador. 3436, complete final ILS, pista 1-0. Informo que os últimos 1.300 metros está impraticável. Chame a torre 1-8-95. 3-5, testa 3436. Está 9097, então, boa tarde. Motor em Salvador, está 9017, Prefeito Sambo 1. 9017, contato radar, suba via saída Sambo 1 para o nível de voo 340. Está 9097, sobe via Sambo 1 para o 340. Ouro 790, passa nível de voo 180, chame o centro Recife, frequência 125.45, alterne 126.85. 2545.265. Final. 3436, vento 190 graus com 1-2-2. Pistão no 040 com 1.700 metros, pouso presente. E pouso no 0-3436. 362 no 0, ciente. Após as 2 da tarde, na final, autorizado em área, manter pistão no 0. O controle da 9097 poderia voar Motiva? Oi, Juliette. Prossiga, bom dia. Motiva, bom dia. Parte da lista, para o táxi, com o ponto de espera pronto, ajuste na 095. Romeu Lima, Lima Alfa, voe Bomed, autorizado chegar a Bomed 1, no chame no ponto ideal de descida. Mike Lima, Juliette, autorizado, ingresso, porta alinhado pronto, pista no 7. Porta alinhado pronto, não, não. Puxa na R6213, pista operando com 1.700 metros, vento 190 graus, com 10.9, autorizado, decolar, pista no 0. Restrição, puxa na R6213, autorizado, decolar, pista no 0. Autoriza da presente voar topo, tá 391. Tá 391, tá passando nível 150, solicite diretamente ao centro. Frequência 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. Já não havia um copiou o controle? Informação Papá, bom dia. 3878, contato radar, desça para o nível de voo. Rápido, presente. Então, confirma, foi para o TAN 3378, senhor? Confirmo, TAN 3378, desça para o nível de voo 100, chegada a BOMED 1, voo direto, posição ITAP. Informa que perdeu contato com o centro recíproco, está ultrapassando o trato, posição 3 horas, 5 milhas, com rumo nordeste, mantendo 090, Bravo Eco 58, trato adicional, 9 horas, 5 milhas, rumo nordeste, mantendo 075, ainda sem contato com esse controle. Centro 3378, Xanana 213, contato radar, suba e mantenha nível 360 via saída São Bono. 360 via saída, alguma possibilidade de aproximação para o Sambo, da presente? Autorizado, direto São Bono. Direto São Bono, Xanana 213. Alvatando Mike Lima Juliette, autorizado a decolar. Pistão 7, vento 200 graus 099. Decolação 97, ou Mike. Sim. 378, continue descida para o nível de voo 050. Para o 050, 3397. 9097, passa nível de voo 170. Chame centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. Copiado, zona 097. Autorizado desvio à direita, Xanã 6213. Clima Juliette, veículo Zuno 6, chame 120 decimal 8, controle. Boa viagem. 08, bom dia. E, bom dia, o Papatango Mike Lima Juliette, veículo Cruzeiro 2300 no perfil da PUCA. Papatango, Mike Lima Juliette, contato radar, suba via PUCA para o nível 290. 290 via PUCA, o Mike Lima Juliette. Controle, boa tarde, papapá, Lima, papá Mike. Papapá, Lima, papá Mike, prossiga. Não, Robson 44, decolado do Alicia para Salvador, são dois a bordo, 0140 alocado. Gente, foi feito o plano de voo? Afirmo. Lima Papa Mike, mantém setor aguardando coordenação com a torre, TNH 1095. 1095, vai manter o setor, aguardando a torre, Lima Papa Mike. 5 Zulu November, controle, prossiga. Vera Cruz, General 9095, chame no ponto dela de descida. Nessas condições visuais, não há tráfego de conhecimento a reportar nos corredores, reporte através de Vera Cruz. Papai, que controle? Escuta. Chama agora a torre na frequência 118 decimal 95. 12295, Mike. Torre Salvador, boa tarde. É o papai, Mike. Mike, prossiga. Procede de Alicia para Salvador, são dois a bordo no Robson 44. Já está visual para o campo, na longa final da 35. Dá um certo, desculpa. Quem chama é pouso pista no 7 após parte 4? Positivo, após parte 4. Está livre, Lima, Tom Mike. Chame no solo controlado, vento 2, 1, 0 graus, 11 e 9. 11 e 9, reportar a solo controlado, Mike. Para 2.000 pés, NH1 no 0, no 5, reporte localizador, livre LS Taxi Rei, pistão no 0. Ok, então, pode o TAP, SB, 2.000 pés, autorizado, reporte estabilizado, 0337. Meu Lima, Lima Alfa, continue descida para 4.000 pés, NH1 no 0, no 5. Linha 3, autorizado a alinhar e decolar, pista 1 a 0. Vento 2, 2 0 graus, com 8 nós, informa, pista operando com 1.700 metros. Ok, autorizado a alinhar e decolar da 1 a 0, azul 44, 63, ciente, redução de 1.300 metros. Torre, Salvador, 9122 da Gol, ponto espera pronto. 9128, após a rolagem do Embraer da Azul, autorizado em área manter, pistão no 0. Após o Embraer da Azul ali, mantendo a 0, 9128. Chané 62, 13, pós desvio, vou direto para o seguro, passa nível 190, chame Recife, agora na sequência 128, decimal 35. Alterna 125 decimal 1. Gente, após desvios, ao passar 190, vou a Porto Seguro, chamando agora 12235, alterna 251, o Xané 6213, uma boa tarde. Boa. Tá bom, Mike, pra quem se aliou no corte, um abraço aí. O nível de voo 050. 050, de mal. Salvador, boa tarde, Azul 4463. Azul 4463, contato radar, suba para o nível 180, após 2000 pés, voe direto coral. 180, 2000 pés, direto coral, Azul 9128, vento 200 graus 089, autorizado a decolar, pista 90, pista prendo com 1700 metros. Sim, autorizado a decolagem da 28, gol 91, 28. 90.